Olá, pessoas do mundo! Bem-vindos ao 10º episódio do podcast Um Casal no Escurinho! Comemorativo hoje é... antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa. Esse é o 2º episódio de 10. O primeiro a gente perdeu. O nosso 10º episódio ia ser sobre Dredd. É. Né? É. E você fez o favor de... perder. Desculpa, eu sou burro. Perdi. Então, esse é o 2º episódio de 10. 10, parte 2. 10, parte 2. Antes de mais nada, vou falar um pouquinho sobre Dredd. Sei que a gente tá na sala de cinema. Desculpa a música ambiente, que deve estar meio alta, mas... Hey, o que você achou de Dredd? Ai... eu gostei, mas eu não gostei, e pra mim foi meio bizarro. Você adorou, então é o que você acha, tá bom. Que nota que você dá pro Dredd? 6. 6 de 10. Eu achei épico. É Dredd, assim, muito bem feito. Trilha sonora perfeita, tipo, ação perfeita. E, assim, combinado direitinho com a história do quadrinho. Então, assim, hiper recomendado, tá? Assim, a crítica dele tá excelente. Então, meu, esse aqui eu vou dar um 10 pra ele, tipo, 10 perfeito. Não é um filme que vai mudar a história do cinema, mas é um filme que vai mudar a história de como se faz um filme de quadrinho. E toma no cu Stallone. Ok, agora nós vamos, né? Agora sim, agora o filme que a gente veio ver, o 10º episódio, a gente veio ver Busca Implacável 2. E aí, o que você tá esperando? É que eu já tinha comentado com você antes, eu espero que esse filme seja, tem uma história bem interessante, porque senão vai ser o mais do mesmo que a gente comentou. Vai ser só pancadaria e Liam Neeson chutando bundas. Então eu espero que seja um filme com um roteiro bem melhor. Uma história mais interessante. E você? Eu, honestamente, tô com... assim, é um filme que com certeza vai ser muito divertido. Porque o Liam Neeson, meu, bate com poucos, assim, tipo, ele tem uma presença muito forte. Mas o meu medo é realmente a história ficar aquela coisa, tipo, olha, filha, como o primeiro filme foi um puta sucesso, agora sua mãe vai ser sequestrada, sabe? Agora é a vez da sua mãe, fica quieta aí e se acalma. É bem assim, tipo, agora você entra em desespero e a sua mãe fica sequestrada. Sei lá, eu acho que vai ser divertido, não acho que vai ser um filme excelente, mas... estamos aí, e Liam Neeson, explosões e porradas, e tamo junto. Bom, galera, fiquem com o trailer aí, que daqui a pouco a gente tá de volta. E quem sabe no final do podcast vocês recebam um easter egg. Não sei, vou pensar a respeito. Tchau. Como assim? Tchau. É easter egg, é surpresa. Fala tchau. Slaughtered our men, our brothers, our sons. We will find him. We will have our revenge. Surprise! Oh my God! I was just leaving you a message. I wanted to surprise you. Well, you succeeded. Welcome to Istanbul. Mom, look at this. Oh, it's beautiful. Dad's the best, huh? Yes, he is. He's here. I want all three of them alive. What are you going to do? What I do best. Where is she? You have 30 minutes. This is not a game. Just have to die. pessoas. Chegamos à segunda parte do 10º episódio comemorativo do podcast Um Casal no Escurinho. Comemora, Rê. A gente foi ver Busca Implacável 2 num cinema incrível e insuportavelmente lotado de gente. Nossa, eu achei que ninguém ia sentar do nosso lado. E eles se sentaram. Eu fiquei lá espremida, que nem latinha. Não, do meu lado sentou um cara que ficou de fone de ouvido o filme inteiro. Ele ficou de fone? Ficou de fone o filme inteiro. E acho que ele queria comentar comigo do filme. Ah, porque eu ouvi uns comentários assim. É, tipo, ele virava, olha só. Aí eu, tipo, meio que virava pro lado e falava, é comigo isso? Tipo, quem é você? Oi. Solilóquio. É, não, cara, putaço. Bom. Sem contar as pessoas mal educadas que existem no shopping, gente, por favor. Não use seus filhos como escudo, tá? É. Só um aviso. Joga a criança e sai correndo. É. Não. Olha, estou com um carrinho, saia da frente, atropele todo mundo. Foda-se. Então tá, vai, filho. Vamos lá, falar um pouco sobre Busca Implacável 2. E aí, você gostou? Olha, eu não vou falar que gostei tanto quanto o primeiro. Sei lá, não me impressionou esse filme, de verdade, assim. Acho que ele perdeu um pouco até da magia dele. Sério? Você não gostou? Não, eu gostei. Mas, sabe quando fica a sensação que fica faltando alguma coisa? Mas o que você acha que perdeu a magia? O que foi que é assim, você tava esperando? As cenas de luta estavam extremamente confusas. Ah, é, isso eu reparei também. Eu não conseguia ver quem é que tava apanhando. No primeiro, pelo menos, você via. É, então, e assim, tiveram alguns buracos no roteiro que me incomodaram, entendeu? Tipo, ele largar a mulher dele ali, toda fodida, morrendo no meio dos sequestradores pra sair correndo atrás da filha. Ele podia ter carregado a mulher junto. É, pelo menos, tipo, meu, arrasta, tipo, põe ela no ombro, sabe? Meu, Leon, isso é gigantesco. Ou, tipo, acorda ela, enfia ela num buraco que ninguém vai achar. Tipo, fica aí que já volto. Não, ele na realidade só, tipo, desamarrou ela, encostou ela numa parede, assim, falou, ó, já volto. Eu volto, é. Sei lá, isso me incomodou um pouquinho, tipo, meu, sabe por quê? Rolou essa escolha, eu não sei. Ele não me parecia tão preciso e tão obstinado igual ele tava no primeiro filme. Eu gostei do esquema que ele fez do mapa lá, que ele foi falando com a filha dele. Não, aquilo foi legal, aquilo só que foi assim... Legal, eu gostei tipo, das dicas, mostrou que ele manja muito, assim. Sim, sabe? Ele é super preciso, super genial. Só que assim, a filha dele destruiu tipo meia cidade pra ele poder se achar. Ah, ela jogou. Posso falar? Pode falar. Ela jogava granadas a esmo. Granadas! Nossa, eu gostei da mala dele. Uma mala que ele tem, assim, de cheio de arma. Tipo, armas, mapas, bombas, facas, tal, não sei o quê. Um exército de uma republiqueta tava ali naquela maleta dele. Olha, eu gostei do filme, O primeiro é melhor, lógico, porque me surpreendeu mais. É, esse filme teve umas cenas que eu fiquei tensa, assim, nossa, o que vai acontecer, mas o primeiro ainda supera. Eu achei muito curto o filme. É curto, mas é pra um filme melhor, praticamente não tinha história, sabe? Não tem história. Igual, assim, o primeiro, ele... Você ficava super empolgado, era um filme que, meu, podia ter 2 horas de duração, tranquilo. Porque você tava preso, porque assim, você ficava, meu, ele tem que salvar a filha dele em 72 horas, tem que salvar a filha dele em 72 horas. Isso, ele tinha alguma coisa que se passasse daquilo, ele tinha um prazo. Nesse ele não tinha um prazo. Não, mas é assim, eles ficam tentando te ligar a tempo, o tempo todo, assim. Por exemplo, tem uma hora que ela, a mulher dele lá é pendurada, e aí eles falam, ah, quanto tempo para ela morrer? Ele, ah, uma meia hora, com uma noção de tempo. Aí ele vira pra filha e fala assim, ó... Oh, se eu não voltar em 5 minutos, pode ir embora. E, tipo, começa a contar o tempo, assim, você fica vendo o relógio, sabe? Mas não tem aquela mesma sensação de urgência. Não sei. Porque você sabe que ele vai conseguir. Não é por isso. Você sabe que ele vai voltar. Eu sei que ele vai conseguir. Eu entrei no filme sabendo, o Leonisson ele é foda. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Eu queria ver como ele vai conseguir. Igual o 017, por que todo mundo vai ver 017? Você sabe que ele vai ganhar no final. Mas você quer descobrir como. E nesse filme, meu, o combo não foi tão empolgante, assim. Não sei. Você achou que ele deveria ser um pouco mais inteligente? Não, ele tava, assim, bem inteligente. Só que eu acho que, assim, ele não... Pra mim, ele não tava tão agressivo igual ele tava no primeiro. não tava, sabe? No primeiro filme ele tava estúpido. Ele falou, meu, ele fazia pergunta pro cara uma vez, o cara não respondia, batido na perna, não queria saber. Eu acho que faltou um pouco nesse de interrogatórios. Tipo, onde tá minha mulher? Pá! Pá! Ah, eu não sei. É por isso que eu tô falando, ele perdeu um pouco da magia. Tipo, não dá pra você colocar o dedo exatamente onde que ele perdeu a magia, mas perdeu, cara. Perdeu um pouco ali do charme do filme. E teve algumas cenas de luta que, assim, a única cena de luta que eu realmente fiquei tenso, assim, querendo brigar junto, foi a última, que foi a mais da hora, assim, que lógico, é, tipo, brigou boss, com o chefão, né? É o chefão. Então foi interessante, foi legal, tá? Eu gostei, mas as outras cenas, meu, não sei. Não me empolguei, ficou muito confuso. Só uma coisa, o diretor chama Oliver Megaton. É muito nome de lutador. O pessoal foi quem introduziu? Escreveu. Não, Oliver Megaton é muito nome de lutador de telecat, assim. Lutador. É, não, lutador. Lutador. Então, mas, sei lá. Ah, cara, eu queria tanto ter amado esse filme. Não é o máximo que eu posso falar que eu gostei. É razoável, assim. Não tem muita história pra mexer, né? É bem aquilo que eu falei na abertura. Aliás, galera, da abertura, peço perdão pela música ambiente, estava alta para cacete. Então eu vou fazer o meu máximo pra, né, reduzir o volume da música ambiente, mas não prometo milagres. Mas o que a gente tinha comentado, ele deveria colocar uma história muito mais interessante, porque senão ia ficar mais do mesmo. Pois é, foi o que aconteceu. Ficou mais do mesmo, mas não tão ruim assim. Não, é porque, na média. Porque a história é: sequestrou a mulher. Eu posso falar da história? Pode, né? Não, aparece em três. Tá. Sequestrou a mulher e ele tinha que ir atrás da mulher. Era uma pessoa que foi sequestrada, que nem na primeira, e ele precisava ir atrás. É a mesma história, entendeu? É, eu acho que deveria ter alguma trama, alguém, no meio que ele descobrir que, tipo, sei lá, a mulher dele tá envolvida com alguma coisa. E uma pergunta. Bom. O cara francês lá que apanhou pra caramba sumiu, né? Morreu? Não, foi só pra mostrar que ele morreu. Foi só pra mostrar que estavam indo atrás da galera que conhecia ele. Por que não foram atrás dos amigos dele? Eles estão nos Estados Unidos. Por quê? Os amigos dele estão nos Estados Unidos. Então, mas poderiam ir atrás dele também. Não, mas eles foram atrás do cara lá francês porque ele ajuda o cara no primeiro filme. Porque tem a operação dos albaneses. Dos da Albânia. Tropoia. É, eles estavam. Eles sabiam, tipo, eles têm a operação na França, então eles sabem que o cara ajudou ele e tal, foram atrás do cara, não sei o quê. Enfiaram a tesoura aparente. Pelo menos pra mim, a tesoura um ele saco. Enfiaram. É. Ele, então, ele começou a tremer. É, tem um galera, ouvintes queridos, amantes do cinema. É, tem uma cena de tortura nesse filme. E o cara pega e enfia uma tesoura abaixo do frame, assim, você não sabe onde ele enfia a tesoura. Mas o cara se dá uma tremidinha, eu acho que foi no saco. Pode ser de dor aquilo, pode ser na virilha, na perna, qualquer coisa. Na barriga. Ai, né? Pode ser. É que todo mundo imagina, ah, ele enfia a tesoura no saco, cara. Por isso que o cara tá assim. É, eu pensei. É, não. É o mais ofensivo possível. Sei lá. É um filme razoável. Não foi razoável. Se puder assistir, assistir primeiro. Bem melhor. Não, eu achei que foi legal. Eu gostei da filha dele. A filha dele ficou meio pupila dele, assim. Sabe? Então, sabe como é que esse filme ficaria melhor? Que assim. Ele fica o tempo galera, sequestrado. Não. Não é assim. Galera, tem no trailer isso, tá? Então não tô dando nenhum tipo de spoiler. Tem uma parte que a filha dele meio que pede pra ajudar ele, né? Só que ele tá preso, ele tá via telefone e tal, dando umas dicas pra ela. Ao invés de, tipo, meu, fazer meio que a pataquada que fez da metade pra frente, a filha dele e ele ficarem separados. Tipo, a filha dele fazendo as coisas mais técnicas, entre aspas, aqui, sem lutar, sem atirar, porque ela não sabe fazer isso. E ele, meu, baixando a porrada. E não, meio legal. Que não ficou assim, a hora que a filha se juntou com ele, ela se torna quase que inútil. Então, eu achei que ela ia ser boa parte do filme, ela indo nos lugares pra tentar achar a mãe, achar ele, meio que pupila dele assim, e do nada ele volta e... Acaba com a graça da menina. Acabou assim. Com a graça da menina, ser o pai dela uma vez na vida. Então, sei lá, eu acho que o que realmente matou o filme, assim, tipo, ele perdeu o charme, foi a falta de urgência dele. Foi. Porque você não fica preocupado em momento nenhum, falar, meu, vai acabar o tempo. Tipo, ele vai perder a mulher vai morrer. Você não fica com essa sensação. É que meu primeiro tinha, não era 72 horas, era 96. Era isso? Era 96 horas. E assim, meu, até os amigos dele, sabe, estavam envolvidos, meu, super preocupados. Não, porque era assim, era 96 horas, se ele não achasse a filha, ela ia embora e nunca mais ele ia encontrar. Então, tanto é que a última cena, ela está dentro do barco e indo embora já. Já, tipo, tava faltando 5 minutos para dar 96 horas. É, então, sabe... Então, assim, foi a sensação de urgência que você não tem nesse filme. Você só tem uma sensação de confusão, assim, super grande. Sei lá. Blé. Tô um pouco decepcionado, se você ser sincero. Ah, mas você gostou que a menina, na cena que ela tá indo na piscina, ela tá ouvindo uma música do Drive. Ah, sim. Drive, melhor filme de todos os tempos, assim. Não, mas é sei lá... Uma coisa que eu gostei, assim, que não tem no primeiro, é o tonzinho de humor que teve, no começo e no final. Uhum. Rola um tom de humor, porque assim, no começo do filme, não é spoiler, isso não influencia em nada a história. A filha dele tem um namorado agora, namorado praticamente não aparece na história. Mas é engraçado você ver, o Leonisson não muda de expressão, assim, no começo, mas quando a mulher dele fala, ah, agora ela tá na casa do namorado. Ele olha pra ela assim, do jeito que todo mundo sabe exatamente o que ele tá pensando. Tipo, eu vou matar ele, eu vou virar ele ao contrário, sabe? Então eu gostei, assim, foi meio que... abertura e fechamento do filme, da história, acabou. É tipo, não vai atrás dele. Ela fala, mas eu não sei, mas... Não vai atrás dele, pelo amor de Deus. Você achou sua filha em 4 dias, no meio de 12 milhões de pessoas. É, qual a dificuldade de você achar ela, tipo, em 2 bairros de distância, sabe? É. Ah, então, cara, assim, eu gostei disso, mas, sei lá, eu me sinto até mal, assim, porque, tipo, não tem muito o que falar, porque não tem muita história, e é um filme que não tem, mas, assim, não dá pra você falar, meu, teve cenas de ação maravilhosas, sensacionais, então, não teve, porque elas são meio confusas, porque as cenas que ele tá batendo nos caras, você fica meio sem saber o que tá acontecendo. Mas você não vê muito ele, a câmera não. É estranho, você não sabe quem tá apanhando e quem tá batendo. Não, é a maldita, assim, já deram um nome pra isso em inglês, que é o shaky cam, que é a câmera que fica tremendo. Porque assim, agora é moda, todas as cenas de ação, câmera tremendo. Câmera tremendo, câmera balançando pra te dar uma sensação de, nossa, isso é muito real, só que você acaba não entendendo nada do que tá acontecendo. Também, você boia, você boia. Você não consegue nem ver muito ele dando golpe, né? É, então. Você não sabe de onde vem, você vê só o cara no chão. Pô. Não, você vê, tipo, olha um braço, passou aqui, vlá, olha o garganta, vlá, sabe, passava é, assim. Você vê só o cara no chão. Que eu falei que era isso? Há vários já viu isso. É, o Borne. Borne, o legado Borne. É. De repente, blá, no chão. O que aconteceu? Então, não sei. É, identidade, mais identidade Borne, gente, por favor. Que ele. Você via ele batendo os caras, muito legal. Mas sei. Pô, desculpa, eu perdi o episódio de Dredd, não me matem. Foi mal. Esse filme é foda, vamos ver Dredd. A gente vai tá falando Dredd. De Busca Implacável. Eu sei, mas não tenho mais que falar de Busca Implacável. Ai, que triste. Tá, você quer terminar? Então tá. Não, eu quero falar de Dredd. Não, a gente não vai falar de Dredd. Já acabou, já foi. Tá bom. Tá. Não estraga. Dredd é ótimo. Não, então, mas galera, ó, honestamente, assim, da minha parte, eu não recomendo ver esse filme no cinema. Busca Implacável 2. Eu recomendo. Eu não recomendo porque, assim, ele é divertido. É, não é a maior diversão que você pode ter, mas é divertido. Mas sei lá, ele tem cara de filme de tela quente. Não tem cara de filme. Cinema, sabe? Domingo Maior. Não, nem Domingo Maior, porque Domingo Maior é aquela violência desgraçada. É Chuck Norris, é Charles Bronson. Então, esse filme. Aliás, esse filme diz assim: a violência dele foi reduzida violentamente, né? De um filme pro outro. Porque no primeiro, meu, tortura o cara, tipo, enfia prego na perna do cara, viola de cidade, atira, facada e diabo. Nesse filme, não, basicamente ele troca porrada e dá uns tiros nos caras. Você não vê o tiro. Agora eu entendi porque que esse filme a gente achou em algumas salas só dublado, só. Estão tentando trazer isso para um público adolescente ou para criança. É, pode ser. Porque meu primeiro filme eu gostei, tanto. Não, e no primeiro tinha aquela cena das meninas drogadas, então era bem forte. É, então, ele te traz pra uma realidade bem intensa. As meninas assim, mortas, estupradas, todas morreram de, sei lá, overdose, coisa, e elas mostravam o rosto dela. Esse aqui não, era só tiro que... Você via que ele tomou um tiro, porque ele caiu, mas só. É, então. Não, eu acho que assim, esse filme devia chamar Safe. Eu chamo Taken, eu chamo a busca. A palavra que eles mais usam no filme inteiro é safe. Aonde está sua mãe? Safe. Eu não sei o que dizer. Safe. Tá bom, eu já entendi. Usa outra palavra. A salvo. É, dois. Qualquer coisa, é. A salvo 2. Corrida em Istambul, sabe? Porra, cara. Não, foi mais. Você chegou a te incomodar quando eles falam que ah, fulano está a salvo. Me incomodou um pouquinho. Está a salvo. Sua mãe está a salvo. Me incomodou um pouquinho, foi na cena do carro lá da perseguição. Ele só virava para ela e falava, continue, vai indo. Mais rápido. Continue, vai indo. Mais rápido. Era isso, né? Era só isso que ele falava. Continue, mais rápido. Não dá, mais rápido. Não, foi. Porra. Essa perseguição de carro eu fiquei meio cansado dela, assim. Ficou, foi meio longa. Eu fui meio. Sabe uma coisa que eu senti falta? É. Eu não sei se eu vou poder falar. Na hora que eles entram na embaixada, que eles ficam lá abaixadinhos, que ele liga pro amigo dele. É. Tá, se eu tô dando spoiler, desculpa. Não, não é spoiler, não é spoiler. Ele liga pro amigo dele e fala, olha, eu tipo, liga pra alguém porque senão vão me meter uma bala na cabeça. Eu tô aqui na embaixada. É. Eles estão lá, certo? Muda a cena. É, tipo, ele volta pra cidade. É, ignora, assim, total. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu queria saber a história da embaixada. Eu queria ver os soldados vindo, tirando eles. Ah, o senhor Brian. Isso, você está salvo, né? Você está salvo. Isso. Coloca a menina lá dentro e fala, olha, eu vou buscar sua mãe. Sabe? É, não, foi meio... Então, eles foram meio que fazendo, aí no final eles falaram, puta, precisamos fechar o filme. Aí começa... Fatiar então, eu senti falta de colocar eles dois, ó, vocês vão ficar aqui, né, acomodar os dois na embaixada e depois eles saírem do nada, muda a cena, ele já está de volta na cena, os sequestrados e, como assim, né, na embaixada até agora. O final ficou bem corrido, assim, você fala, tô falando, mediano, eu recomendo ver na tela quente, não recomendo ver no cinema não. Vamos para as notas? Vamos. O que a senhorita achou das notas desse filme e fosse placar antes? Então, o primeiro é melhor, já falei. É melhor, eu gosto da nostalgia, se dá uma sensação de sei lá, você precisa ver até o final, né? Pra ver se ele vai conseguir. É, essas coisas me incomodaram que eu falei da perseguição, esse negócio da embaixada, que do nada ele volta pra lá. Eu dou 7. 7? 7. Eu gosto dele, né? Eu acho que ele ficou bem com esse papel. Então é só isso. Não tem muito o que justificar, eu já falei muito agora. Você. Bom, eu achei mediano, assim. Nada impressionante. Vai. Não, mas eu não achei assim, nada de muito impressionante. Sabe, não me cativou. O filme em si não me cativou. Tipo, teve uma cena ou outra que eu gostei, mas foi só assim. O filme inteiro eu tava meio tipo, ó, legal. Beleza. Nossa, aconteceu isso. Ou é um táxi amarelo, sabe? Nada muito me chocou. Então, não me fez ficar preso na cadeira sem conseguir me mexer. Então, 5. Tá na média. Ah, passou de ano. É, tá na média. Não é um filme horroroso, mas não é um filme que impressiona, assim, então por isso que eu falo, não acho que vale a pena ver no cinema, tipo, vale a pena ver na tela quente da vida, ou alugar quando sair em DVD, coisa assim, entendeu? É isso aí. Bom, mais alguma coisa? Acho que não. Eu também tô legal, assim, não tô tão feliz quanto eu gostaria que esse filme. Mas é isso aí, galera, assinem nosso feed no iTunes, assinem nosso feed fora da iTunes, mandem um e-mail pra gente, casalnoscurinha@gmail.com. Estamos recebendo ainda sugestões para filmes da nossa nova atração aí, que não precisam ser filmes de cinema. Podem ser filmes um pouquinho mais velhos, vários estilos, escolham, a gente deixa, vai ser divertido. Estamos aí, contato, Facebook, entre na página do nosso podcast maravilhoso, que depois eu vou divulgar o endereço, que ela ainda não está feita. Mas Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre cinema e até o próximo episódio. Tchau. Bem, pessoas, segunda parte do 10º episódio, comemora, convidado misterioso, comemora de novo. 10º episódio, viemos assistir o Dread dessa vez, em 3D, com muito orgulho, a Rita rindo do convidado misterioso, que incriminam ele. Ok, vou baixar esse filme, vou assistir. Não precisa baixar, eu tenho em DVD. Ah, eu gostei, apesar de ter várias partes que eu queria dormir, um sono incontrolável. Não é porque o filme é chato, não, tá? Não, é porque sou chato. Eu mesmo. O problema é ela. Sou eu. Bizarrice do cacete. É um Rob Schneider, é um filme de ação, então Rob Schneider, pelo amor de Deus. É violento pra caralho. Ai, nosso... Convidado misterioso. Mas, cara, eu achei esse filme assim, foi construído de forma perfeita. Violento, pacas. Violento, 18 anos. Mas isso é Juiz Dredd. Juiz Dredd não é pra adolescente. Olha, impressionante. Não falei nada. Mas vou fazer uma previsão. Oscar de efeitos especiais. Nem fudendo. Ano que vem. Nem fudendo. Não, é muito tosqueira pra entrar no Oscar. Mas ele escorrega, tipo, ele deixa... Ah, você fala e agora... Não, vou falar. Você sabe o que é. Você, meu querido ouvinte maravilhoso, sensacional, assiste a merda do filme, tá? Depois você me escuta falando isso de novo, você vai entender. Porque o Dredd, assim, ele é muito linha dura. E no final ele dá uma amolecida, assim. Não é aquela coisa assim, somos os policiais bonzinhos. Somos bonzinhos. Não. Nós somos juízes... Júris e executores. Então, assim, se você fez merda, é que nem o cara. Tem um cara que, meu, eles enquadram o cara por vadiagem, porra. Como, meu, um porrilhão de gente morando lá dentro, numa cidade enorme, então. Onde só dá merda, porque as pessoas querem guerrear. É isso. Você acumula muita gente junto, começa a dar merda. No filme do Stallone, que era. Ah, o Dredd vai roubar a cidade. Ah, agora as pessoas são livres. Não, o Dredd é policial de rua. Num terreno de Boston ou Washington. Isso. Então é muita gente. Mega City 1. Muita gente. Então, cara, nossa, eu super recomendo vir ver esse filme. Ele... É bem apocalíptico, bem. Bem distópico, é. Tem história. É um filme... tem mais história que Mercenários. Não, ele tem uma história legal, pô. Sim. Tem uma história interessante. Então, mas. O Dredd é muito inteligente. Não, eu não achei. Eu achei meio encheção de linguiça. Essa cena específica. Foi perfeitamente calculada. É a minha opinião, dá licença, obrigado. Tá bom. Sua opinião de merda, mas sua opinião. Ah. Ok. É muito da hora, cara. Eu curti demais. Compra o bonequinho do Dredd. Não é bonequinho. O action figure do Dredd. Desculpa. Perdão. The means to an end. You started a massacre. I caused the revolution. You betrayed the law. Law.